Salve, malandro. Ei, você é do tamanho do seu sonho. Você é tudo que acredita ser. Não deixa que o medo de perder seja maior do que a vontade de vencer. Jamais, jamais. Independente do sucesso, independente da fama, sim. Corre atrás do progresso por aqueles que te amam. Que te ama. Foda-se o hype, foda-se o hit. Foda-se. É kickflip na base, é no slide, no beat. 043 é o código. Original da Babilônia. Voa, melhor. Voa. Vai buscar o que é seu. Eu coloquei meu sonho na ponta da caneta. Coloquei minha vida em cada frase, em cada letra. E mesmo quando o mundo desacreditava, eu tava compondo nessas madrugadas. Entre lágrimas e sorriso, território desconhecido, universo dos anônimos. Entre anjos e demônios, todo mundo quer ir pro céu, mas tem medo de morrer. A desculpa é que ninguém pediu pra nascer. A boca é pra falar e a mente é pra compreender. E o pior segue aquele que finge não ver. Eu abro a porta do barraque, já tô de frente pro crime. Vários aliados já entraram pra esse time. É que ser trabalhador já não é interessante. Aqui na quebrada moda é ser traficante. As mina quer balada, sonha com iPhone. Quer roupa de grife, quer pôr silicone. Quer navegar nesse oceano lindo e deslumbrante. Não quer ser escrava de bruxo ignorante. Mas muita calma que o inimigo é covarde. Quem sou eu pra julgar sua realidade? Cada um com a sua crença, cada um com a sua bagagem. Cada um com a sua essência e com a sua vaidade. Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi. Os caminhos que andei pra chegar até aqui. Cresci sem pai, sem patrocínio, sem herança, sem padrinhos. Sou como um pássaro voando e construindo o próprio ninho. Se pela fé tô de pé, pelos que amo eu voltei. Às vezes acho que o mundo acabou, e eu fiquei. Eu coloquei meu sonho na ponta da caneta. Coloquei minha vida em cada frase, em cada letra. E mesmo quando o mundo desacreditava, eu tava compondo nessas madrugadas. Entre lágrimas e sorriso, território desconhecido, universo dos anônimos. Entre anjos e demônios, todo mundo quer ir pro céu, mas tem medo de morrer. A desculpa é que ninguém pediu pra nascer. A boca é pra falar e a mente é pra compreender. E o pior segue aquele que finge não ver.